O renascimento em Cristo. Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. João 8:52. Você entende por que esta palavra de Jesus é tão extrema? O renascimento espiritual que Jesus Cristo dá é um milagre maior do que a morte, de maneira que quem renasce em espírito não precisa ter medo da morte, muito embora que deva ser prudente, pois dentro dela está algo maior do que a mesma, o dom da vida eterna, que é dado já desde o momento em que você crê no Salvador. Quem crê em Cristo e vence a guerra da fé deste mundo, apenas se desveste do corpo terrestre, mas não morre, e também não vai para algum além, mas transcende para uma dimensão superior da existência, a superexistência magnífica da eternidade, mais real e indizivelmente mais sublime do que esta, os céus eternos onde habita o Todo-Poderoso Deus, nosso Pai, e estão junto a Ele, e a Jesus, e têm acesso para se achegar diante da sua face. Jesus respondeu, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14:23. Aqueles que recebem o Salvador recebem algo maior do que a morte, a presença interior do próprio Deus, se tornando seus filhos. E por isso mesmo também um dia hão de ressuscitar integralmente, e adentrarão nesta mesma dimensão da terra, e serão vistos, conversando e apertando as mãos, revestidos de glória e incorruptibilidade, assim como nosso Senhor um dia ressuscitou, nos dando a possibilidade de pleno perdão e de completa salvação, a todos os que se dispõem e recebem, no tempo de hoje, a sua oferta de vida. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:12. Decretos da Fé. Blogspot.com